filho da puta. Família Macavelli, diretoria dos loucos. Tamo na cena, demorou, se liga aí. Então se quiser me encarar, põe em verdade no olhar. Cante um rap, faz a rapa levantar. Vem que meu esquadrão é antibomba nuclear. Do lado dos loucos que cantam rap até quase a cirurgia na tua mente. Deixo ela voar, vivendo o momento, não queixo nem deixo escapar. Só tô com meus amigos escolhidos na benção de Jah. Sabe, o nosso som não pode parar, nem vai deixar pra trás o nosso sonho de guri, Vini, Nene. Tão ligado que aqui só falta o sangue de vocês. Pro rhyme agurizada, me apresento japonês, porque assim que é, que firmo compromisso. De perto, tá ligado que é isso. Pra quem teve caído, resto que não, não se iluda com os baratos ilusão. Pois tu vai pagar pra vida uma eterna prestação. Aqui o rap é solução e tá longe de ser problema. Quem não tá ligado no que eu digo é melhor sair do esquema. Aprenda, o mundo sempre te cobra. Tu pega de alguém, o diabo te rouba. Tô fora, o caminho de volta não existe. A trilha estreita foi tampada, nem tem mais selva pra ser triste. É quem assiste, critica e não faz nada. Minha resposta tá na ponta da caneta. Todo mundo sabe o poder de uma palavra. Na cara escopeta, sente o peso, aproveita, aceita. O rap é furioso, desde o começo, da raiz até o osso. Alguns têm que entender, outros conhecer. Mas aonde for gaúcho, pode crer, gaúcho pode crer. Abre a porta da casa de madeira, deixa pra nós que o rap vai descendo a ladeira. Pra quem vem curtir só zoar, os tigrinhos que é boemina. Aquele back de Londres, tô babando com. Viva pra Londres, vá pro norte da Colômbia. Aqui no sul encontram-se devoradores da maconha. Sativa com iniciativa, sede estou ainda. Da saliva de umas mina, a polícia só discrimina. Quando sente o cheiro, e quem é homem aqui não corre. Mas admito, sim, eu sei que tem os momentos, coração bate mais forte. Até abrir o corte, a cicatriz não cura. Não há remédio nem antídoto, ser flexível. A vida é dura demais pra correr sozinho. Não minto pros meus amigos, inimigo pra mim é lixo. Merece ser decomposto numa coleta seletiva de bichos. E meu compromisso nessa é entre a morte e sair vivo, ileso, com o olho aberto, atento. Não o terceiro nem o primeiro, opressão é o caralho. Eu tô fechado, meu parceiro. E se meu cabelo é dread, rasta hippie. Por louco sem água quente, porque não tá com gripe. A todos que dizem, disserem, então venham ver. Diretoria dos loucos, miolo cada vez mais solto pra entender o que foi a raiz por completamente. Sabota porque não volta, volta agora pra nossa gente. Independentemente de onde esteja e quem eu sou, só mudarei minha atitude pequena e no meu cabelo. Não senhor, mas filho, não pai. Não me peça isso, me peça pra ser justo, humilde e produtivo. Tua cria fez-se assim, grande e resistente. Do que vale os dreads, sim, eu sei, eu tô consciente. Na pele o repelente, inseticida. Contra o sistema, contra os vermes, contra todas as doenças da minha vida. Tô de saco cheio e já tô de saída. Ferida é pra quem coça, isso não é uma alternativa. E a solução tá na palavra escrita, em quem escreve, não em quem dita. E quem canta e não em quem grita. Aqui é só a fúria do leão. Babilão Strong, diretoria em combustão. Bom mesmo é viajar sem pagar passagem. Mas quando volto, volto e trago novidade. Abre a porta da casa de madeira. Deixa pra nós que o rap vai descendo a ladeira. Pra quem vem curtir só zoar, os tigrinho que é boemina. Aquele back de Londres, tô babando com. Então fecha logo on. Abre a porta da casa de madeira. Deixa pra nós que o rap vai descendo a ladeira. Pra quem vem curtir só zoar, os tigrinho que é boemina.